você, a fonte mais pura do viver. Será que é ilusão? As batidas do meu coração, pairando no ar, toda essa vivência de um ser. Ó meu bem, não vá, pois no meu eu está você. Como é? Amor, eu fico nesse balanço, você vai lá comigo. Amor, eu fico. Primeira do meu céu, princesa tu és, revela o teu rosto e tira o véu. Custa te encontrar, vou despertar puro encantador. Te espero amanhã, te encontro lá em São Salvador. Amor, eu fico nesse balanço, você vai lá. Amor, eu fico. Esse balanço você vai lá, amor, eu